my own, I would give everything I own just to have you back again, just to hold you once again.

Lean on me. We are not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. Lean on me. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Don't you swallow your pride if I have been. You need to borrow. Te amo cada vez mais, mais, mais. Pega, rapaz. puxa pela cintura. Tem tudo a ver o teu xaxim com a minha trepadeira. Nós dois pra lá, vem pra lá de Nirvana. Numa cama voadora, fazedora de amor. De frente, de trás, eu te amo cada vez mais. De frente, de trás, pega rapaz, me pega rapaz. De frente, de trás, eu te amo cada vez mais. De trás, cada vez mais, mais, mais, mais, mais, mais. Vitrola, banho de lua nas duas, oh, cupido,

your heart. Only shadows of dead, barely clear in the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Cidade. Dói mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não. Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete. Tenta não ver que enlouquece. Na barra pesada, isso nunca mais te encontrei. Nada adianta e não tem disfarce. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece e vem. Quase tudo tem. Tem disfarce, não. Pra quem enganar, diz a verdade. Tanta solidão, a quem convém, esquece e vem. Quase tudo tem.

sei que eu não vou.